nos enganou. Então se exploda, presidente. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou. Então se exploda, presidente. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou. Que se exploda, presidente, o presidente. Que se exploda. Promete, promete, mas nunca nos ajuda. Não quer saber se nós estamos mortos ou vivos. Presidente, você disse que era o nosso amigo. Nos enganou e os nossos votos ganhou. Agora vive numa boa e de lado nos deixou. Nos enganou. Então se exploda, presidente. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou. Então se exploda, presidente. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou. Cadê aquelas promessas que você sempre fazia? Jurava, jurava que nos ajudaria. E no entanto, por enquanto, você não fez nada. E a nossa gente nas ruas continuam largadas. Da violência continuam sendo vítimas. Disso tudo você não tem consciência. Providências não quer tomar. Se no poder está, você numa boa e nós vivemos na miséria. Crianças nas ruas morrendo de fome. Nisso tudo você nem mesmo envolve o seu nome. Se diz homem, mas só tem capaz de assumir os compromissos que você sozinho mesmo faz. Nos enganou, então se exploda, presidente. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou. Então se exploda, presidente. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou. Sacanagem realmente foi o que você fez. Mentiu nos enganando e de bonzinho se fez. Fez mil promessas, mas não cumpriu nenhuma. E essa droga de vida para nós continua sua. Palavra para mim agora já não vale nada. Pois para mim você não passa de um grande canalha. É, meu bom Master D, eu não estou nem aí. Estou falando a real e que se exploda o presidente. Se exploda, presidente, e do poder saia. Cadê aquelas promessas que você sempre fazia? Jurava, jurava que nos ajudaria. Mas no entanto, por enquanto, você não fez nada. E a nossa gente nas ruas continuam largadas. Da violência continuam sendo vítimas. Disso tudo você não tem consciência. Providências não quer tomar. Se no poder está, você numa boa e nós vivemos na miséria. Crianças nas ruas morrendo de fome. Nisso tudo você nem mesmo envolve seu nome. Se diz homem, mas só que capaz de assumir os compromissos que você sozinho mesmo faz. Nos enganou, então se exploda, presidente. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou. Então se exploda, presidente. Nos enganou. Nos enganou. Nos enganou.